alguém com quem possa dividir essa dor que me corrói, quer me destruir. Eu fui fundo nesse amor, fui sem medo. Procuro os motivos, sei que não mereço. As lembranças me atormentam tanto e no entanto tento esquecer. Se me lembro faz doer. Tudo traz aqui você, dizendo que me amava, que em meus braços só assim feliz estava. As tuas mentiras tenho que reagir. Não quero sofrer mais nem me iludir. Dessa vez de uma vez decidi. Hoje resolvi mudar. Vou deixar de lhe amar. Hoje resolvi mudar. Vou cantar. Juro não ser mais um bobão. Hoje resolvi mudar. Vou cantar. Vou cantar. Foi tão bom e é tão triste saber. Ironias dessa vida que a gente nem sabe porque. Ontem o que me deu tanto prazer, hoje se me lembro faz doer. Quem sabe um dia, numa dessas paisagens, a gente se encontre nem que de passagem. E você já me veja refeito dessa dor que invadiu o meu peito. Hoje resolvi mudar. Vou deixar de lhe amar. Hoje resolvi mudar. Vou cantar. Juro não ser mais um bobão. Hoje resolvi mudar.